Boa noite. Eu vou compartilhar aqui com vocês algo que tem a ver com o que a Sônia trouxe e com o que o Pretinho trouxe também. Na verdade, já é um trecho de um texto conhecido já, mas é sempre bom a gente se relembrar, né? Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse o amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse o amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, mas suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existem o dom de falar em línguas estranhas, mas se acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. No presente permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Obrigada.